Deus dá apenas uma vida pra gente, mas pra quem sabe viver, uma vida é o suficiente, entende? Qual que é da parada? Nem todos aproveitam a chance que foi dada. A próxima rodada pode não chegar. Essa é sua chance de jogar pra ganhar, sem se acanhar, se acaso apanhar. Não pode perder a chance de revidar. Neste mundo cruel e capitalista, o demônio dá risada enquanto o rico te escraviza. Então avisa que eu não falo disso à toa. Se eu tiver a chance, eu mudo essa porra toda. Por quê? A chance pode ser única, assim como a vida é só uma. Tem perguntas que só tem uma resposta. Tem coisas que devem ser feitas agora. Essa é sua chance, chance de viver, chance de fazer acontecer pra valer, chance de fazer o que está a seu alcance, chance de ser o que se quer ser. Essa é sua chance, chance de viver, chance de fazer acontecer pra valer, chance de fazer o que está a seu alcance, chance de ser o que se pode ser. Se você tiver apenas uma chance, o mundo é cruel e não te dá chance de revanche. E se você for surpreendido por um lance ou numa pane, assumir um manche, vai correr pra onde? E se não der tempo de tomar uma decisão, o último café? E se não der pra usar aquele sample, se você subir no palco e agir como mané? E a fé? Eu quero ver quando for posto à prova. Prepare-se para o pior ou faça uma vida nova. Pelo menos tente, porque ainda dá. Sem falar demais, nunca deixe o inimigo te enxergar, mas deixe que ele saiba. Se você tiver uma chance, ele cai, pensando como a ONU, agindo como a Al-Qaeda. Bin Laden não é tão inimigo comparado com quem te trai. Essa é sua chance, chance de viver, chance de fazer acontecer pra valer, chance de fazer o que está a seu alcance, chance de ser o que se quer ser. Essa é sua chance, chance de viver, chance de fazer acontecer pra valer, chance de fazer o que está a seu alcance, chance de ser o que se pode ser.